Nosso tema de hoje, o ego e o orgulho criam ilusões. Se fala muito de ego e de orgulho, se ouve muito, e aí, às vezes nós temos alguns conceitos um pouco desalinhados do que significam esses dois termos. Lá pelo dicionário, o ego nos é dito que é, não só pelo dicionário, pela psicologia, né, que é a nossa personalidade. A psicologia define como persona ou máscara. Depois a gente vai tentar abrir um pouquinho sobre isso. É o que alimenta os nossos pensamentos e as nossas emoções pelo impulso dos sentidos. Essa definição ela já vem bem para tentar explicar o título, né? O tema de hoje, das ilusões. Então, o impulso dos sentidos, os nossos sentidos são aqueles cinco conhecidos, e nós estamos frequentemente vivendo para satisfazer os nossos desejos através dos que os nossos sentidos reconhecem. Coisas mais simples possíveis do nosso dia a dia estão inseridos ali. Alimenta os nossos pensamentos e as nossas emoções. E nós percebemos o quanto nós estamos em conflito interno. E esse conflito interno nós manifestamos pela nossa desestrutura emocional, frequentemente, e pela nossa confusão mental. Vamos para o orgulho. Pretensão de superioridade, soberba e arrogância. E eu fui procurar o significado de soberba e de arrogância, e as duas dão a mesma. Orgulho excessivo. Orgulho excessivo. Pretensão de superioridade. Então, quando nós estamos achando, nos iludindo, que somos o que não somos, nós entramos num caminho de conflito. Porque nós estamos vendo uma realidade que não existe. Estamos tentando vivenciar essa realidade que não existe. E aí vem todas essas confusões. Ali no conceito do ego, que fala de máscara, quando nós iniciamos um relacionamento, seja ele um relacionamento afetivo, profissional, social, não importa, nós normalmente mostramos o nosso melhor. E até mais do que isso. Nós mostramos até o que nós não somos. Porque nós fazemos coisas que não estamos acostumados a fazer. Práticas que nós não temos no dia a dia. Gentilezas, sorrisos. Nós nos vendemos para que sejamos aceitos por aquele relacionamento que está do outro lado. Isso também é muito fácil da gente perceber. No momento em que nós damos continuidade, nós começamos a desfazer essa intenção. Nós começamos a nos mostrar como nós realmente somos. Aí começa a dar um pouco de conflito nessas relações. Aí o outro diz assim, não, mas tu não era assim quando eu te conheci. Tu não é essa pessoa pela qual eu me apaixonei. Então, nós temos que tentar alinhar as nossas práticas com aquilo que nós acreditamos. Para que nós saiamos dessa ilusão? Durante todos os nossos dias, nós criticamos uma série de coisas. Todas elas fora de nós. Tudo aquilo que nós estamos vendo e nós, de alguma forma, não gostamos, nós criticamos. E esquecemos, nesse tom de crítica, que nós estamos no mesmo patamar. Nós não somos superiores. Só temos a pretensão de ser. Muitas vezes somos até inferiores. E por reconhecer internamente, nós criticamos. Para tentar rebaixar tudo aquilo que nós estamos vendo. Para fazer com que aquilo esteja no mesmo patamar em que nós estamos. Tudo isso é muito normal, muito comum e muito fácil da gente perceber. Às vezes a gente percebe muito mais fora do que dentro. O oposto do orgulho é a humildade. Aqui o Evangelho, ele trata no capítulo 7 sobre isso, sobre o orgulho e sobre a humildade. E diz mais, diz que a fonte de todos os nossos vícios reside no orgulho. E aí a gente começa a pensar, ah, mas como assim? Quais são os meus problemas, as minhas más tendências, os meus vícios? Quando se fala em vício, parece coisas muito fortes, mas nós temos vários vícios de conduta que, como são muito normais, a gente acaba tratando de forma normal quando não é. Mas onde é que eles residem, se não nessa pretensão que eu tenho de me ver melhor do que os outros? Porque isso tudo me impede de praticar as coisas mais básicas e necessárias. Como é que eu vou aceitar alguém ou o que os outros fazem se eu não tiver humildade? São dois pratos da mesma balança, humildade e orgulho. Então, se o orgulho está muito alto, nós temos que botar mais peso no outro para que ele equilibre. Como que eu vou aceitar o que os outros fazem se eu não tiver humildade? Como é que eu vou pedir perdão se eu não for humilde a ponto de reconhecer os meus erros? Como é que eu vou perceber necessidade alheia para praticar caridade ou fraternidade, que também é uma palavra que se fala, mas que a gente não consegue exercitar ela no dia a dia, naquilo que nós fazemos, que é reconhecer que somos irmãos em espírito. Hoje estamos em famílias diferentes, mas e na próxima? Podemos vir juntos, assim como estamos hoje e antes estávamos separados? A gente não sabe. Então, aqueles relacionamentos mais conflituosos é onde nós temos que nos dedicar mais a nossa atenção, extrair de nós o máximo. Se fala de sacrifício, o sacrifício é tudo aquilo que eu não consigo, que é difícil para mim fazer, por isso que é sacrifício. O que eu já faço fácil. Então a gente até, alguns dizem assim, bah, Jesus se sacrificou. Jesus viveu de uma forma tão plena que não era nem sacrifício, ele viveu naturalmente. Sacrifício é para nós tentar fazer o que ele fez, que a gente não consegue. Está lá escrito em todos os livros, né, antigos, a mensagem dele. E nós ainda não conseguimos. Pelo nosso orgulho. Porque nós, inclusive, lemos e interpretamos de uma forma que fique conveniente para nós. Colocamos a coisa num patamar fora, quando nós temos que trazer para dentro. Várias frases eu estava lendo aqui no final, aqui estavam falando sobre isso, inclusive, sobre essas questões do plantio interno, de que nós precisamos nos dedicar, sacrificar o nosso tempo, o nosso ego e rebaixá-lo para que esse plantio que a gente reconhece que recebe todos os dias, ele consiga germinar e depois de germinar, continuar cuidando para que ele cresça e se torne forte, profundo. Porque senão, falávamos hoje de manhã até na rádio sobre a parábola do semeador e foi dito, né, que nós nos entusiasmamos muitas vezes por coisas que realmente nos tocam. Quando nós entramos num texto que fala da vida de Jesus ou assistimos algum filme dele, nós ficamos tocados pela mensagem. Mas ela começa a se perder e nós voltamos a perder o entusiasmo e sermos como somos, normalmente. Nós temos que fazer com que essa chama, ela continue acesa. Alimentar esse fogo do bem, para que ele consiga exterminar essas coisas negativas que nós temos. Lembrando Ego e orgulho não são duas coisas que estão acopladas em nós, ou o ego ou orgulho, estão dentro. Se nós não tratarmos eles dessa forma, como parte daquilo que eu manifesto, eu não encaro e não resolvo. Então, é por isso que nós temos que nos dedicar e pensar nessas ilusões que nós vivemos. O que é real, o que é ilusório? O que eu acredito que tem sustentação e o que eu acredito que não tem nada que ampare dentro de mim e ao meu redor? Então, são duas tarefas para a nossa vida, para a gente pensar sobre isso. Lembrando que tudo aquilo que nós fazemos retorna, sempre. Tudo. Então, queremos fazer coisas boas para que elas retornem num ciclo que é a vida.